Na manhã do último domingo, 12 de janeiro, por volta de 10 horas e 30 minutos, policiais militares da área central foram acionados pela Central de Operações para um deslocamento ao Hospital Cataratas, na Rua Santos Dumont, onde um homem teria dado entrada com ferimento provocado por disparo de arma de fogo, pedindo atendimento médico particular. No hospital, a esposa da vítima informou aos PMs que estava em sua residência na Rua Servilho de Jesus, na Vila Borges, e ao pegar a arma do marido em cima de um rack, acabou provocando um disparo acidental que atingiu o braço do marido. Kathleen de Lima, de 24 anos, levou os militares até a casa, onde apresentou espontaneamente o revólver calibre 38, marca Taurus, que não possuía registro junto à autoridade policial. Diante dos fatos, Kathleen foi encaminhada para a 6ª SDP, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, ficando à disposição da justiça. Já no período da tarde, o marido de Kathleen, Marlon Freitas Correia, de 27 anos, recebeu alta médica e foi encaminhado à 6ª SDP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele acabou pagando fiança e foi liberado em seguida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.